Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o capítulo 12 de Neemias. Capítulo 12 de Neemias, é o penúltimo capítulo. Louvamos ao Senhor porque Ele tem permitido muitas bênçãos, entre elas, tem realizado muitas bênçãos, entre elas, poder ler a Bíblia com você, capítulo a capítulo. Logo em seguida, terminamos o capítulo 13 e encerramos o livro. Depois, a pastora Margarete vai entrar com Mateus. A pastora Margarete vai entrar com o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e eu vou entrar com o livro de Esther, continuarei com os livros históricos. Falando nisso, é importante, irmãos, que vocês conheçam o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos, os evangelhos, inclusive ela vai entrar com mais um evangelho agora. Atos dos Apóstolos, as Epístolas Paulinas, Petrinas, Joaninas, e recentemente ela ministrou 1 e 2 Pedro. É importante você conhecer a Bíblia capítulo a capítulo e, finalmente, conhecer também o Apocalipse, que já está ministrado no nosso blog, blog Logos 7.blogspot.com. Peço oração mais uma vez por Suzy Lavoura. Ela apresenta um quadro que às vezes melhora e às vezes retrocede. Então, precisamos da oração de vocês. Aproveito para pedir oração pela pastora Beatriz, que teve recolhido o seu esposo e depois imediatamente a sua mãe. Então, precisa da sua oração. E hoje fiquei sabendo da minha tia Neuza, que também está acamada, precisando de orações. Peço oração a você. Muito bem, vamos ler a devocional de abertura e depois vamos ler o capítulo. É mais um capítulo onde se fala da população judaica em Jerusalém, os que vieram residir em Judá. É mais um capítulo que fala sobre genealogia. Mas vamos ler a abertura que o pastor Paulo Bueno de Camargo nos enviou hoje. Corações ardendo no caminho. Em Lucas 24, 13 a 35, dois discípulos caminham para Emaús, desiludidos. Após a crucificação, conversavam sobre tudo o que havia acontecido, mas não percebiam que o próprio Jesus andava ao lado deles. A tristeza e a confusão só começaram a se dissipar quando ele pacientemente lhes explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Seus corações começaram a arder, não por um milagre espetacular, mas porque a palavra foi aberta pelo próprio autor. E no gesto simples do partir do pão, seus olhos se abriram, reconheceram Jesus e, cheios de alegria, voltaram imediatamente para Jerusalém, testemunhando o que tinham visto. Essa narrativa nos ensina que a fé se renova na escuta das Escrituras. Irmãos, por isso que há 6 anos, ininterruptamente, nós estamos lendo um capítulo da Bíblia, a não ser em momentos de grupos familiares ou coisa parecida. Mas estamos lendo com você e já passaram 40 livros, mais de 40 livros. Essa narrativa nos ensina que a fé se renova na escuta das Escrituras e na comunhão com Cristo, quando caminhamos distraídos ou abatidos, ele continua presente, pronto para reacender nosso coração com a chama da esperança. Para reflexão, tenho permitido que as Escrituras abram meus olhos e mantenham meu coração ardendo de fé e esperança. A oração para esse momento, para essa noite, Senhor, aquece meu coração com a tua palavra e abre os meus olhos para reconhecer tua presença em cada passo do caminho. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra dos dois discípulos de Emaús, que caminhavam para Emaús. Agora vamos ler o capítulo 12 de Neemias. Acho que eu falei 11 anteriormente, é o capítulo 12. Capítulo 12 de Neemias, repito, capítulo 12 de Neemias. Diz assim o texto: Zorobabel volta com os ministros. Estes, pois, são os sacerdotes, os levitas que retornaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuás, Semanias, Reum, Meraiote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilgá, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Uquias e Jedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, na época de Jesuá. Os levitas foram Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebia, Judá e também Matnias, o mesmo que com seus companheiros fora convocado para dirigir os cânticos, louvores e ações de graça. Baquebuquias, Uni e seus colegas levitas formavam o coro que entoavam as respostas aos cânticos. Jesuá foi o pai de Joiaquim, que foi o pai de Eliasibe, o pai de Joiada. Joiada gerou Jonatas, que foi o pai de Jaduá, e na época de Joiaquim, esses foram os líderes das famílias dos sacerdotes: da família de Seraías, Meraías; da família de Jeremias, Hananias; da família de Esdras, Mesulão; da família de Amarias, Joanã; da família de Maluqui, Jonatas; da família de Secanias, José; da família de Meremote, Eucai; da família de Ido, Zacarias; da família de Gineton, Mesulão; da família de Abiás, Zicri; da família de Miniamim e de Maadias, Piltai; da família de Bilga, Samuá; da família de Semaías, Jonatas; da família de Joiaribe, Matenai; da família de Jedaías, Uzi; da família de Salai, Calai; da família de Amoque, Eber; da família de Jedaías, Natanael; no tempo de Eliasibe, os chefes da família dos sacerdotes e os levitas de Joiada, Joanã e Jaduã foram registrados durante o governo do rei Dario, o persa. Os chefes das famílias da linhagem de Levi até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das Crônicas. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Hassabias, Serebias, Jesuá, Binuí, Cadmiel. O coral fora dividido em dois conjuntos. Um grupo cantava e o outro respondia melodicamente. Nos hinos, os cantores rendiam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram guardas dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Esses homens valorosos serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, neto de Josadaque, e na época do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Então, agora nós vamos ver, irmãos, a santificação dos muros da cidade. E é possível pensar nos muros como o nosso lugar de estada, nosso lugar para ver o inimigo e para se proteger dele e para delimitar, pensar na nossa vida, em coisas que podem nos atacar e que nós precisamos defender na nossa vida espiritual. A santificação dos muros da cidade. Por ocasião, versículo 27, por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação, com seus hinos, cânticos, declamações de ações de graça, ao som de símbolos, alaúdes, harpas e liras. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavet, porquanto os cantores haviam construído para si aldeias nas vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e em seguida santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Irmãos, preste atenção. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Não se pode realizar uma obra divina ou dedicar algo a Deus de forma impura. Não adianta. Não adianta você fazer um culto, não adianta fazer reunião, não adianta fazer planejamento. Deus não se agrada de algo que seja impuro, desleixado ou com defeitos, pecados. Por isso, os ministros, até como exemplo, começaram a obra da purificação a partir de si mesmos. É como nós devemos fazer, a partir de nós mesmos. Irmãos, esse ano eu me converti em 1985 e estou completando um ano importante. São 40 anos de conversão. E 40 anos de busca da santidade, de busca da santificação. Se você me pergunta, você conseguiu, pastor? Eu tenho que ser sincero e dizer a você: não, não consegui alcançar a santidade que eu almejo e que Deus almeja. Não consegui alcançar. Mas, como diz Wesley, e diz que conhecia algumas pessoas, cinco ou seis, sete, e que alcançaram, eu continuo buscando essa santidade. E talvez eu alcance ainda nessa vida, mas se eu não alcançar, eu viverei pela graça, a santidade eternamente com Deus. Então, começar a obra da purificação a partir de si mesmo, antes de purificar todo o povo e os muros da cidade, Neemias dividiu dois grandes grupos que saíram em procissão em direções opostas desde o portão do vale. O primeiro grupo, encabeçado por Esdras, prosseguiu à direita, ao sul. O segundo, liderado por Neemias, seguiu à esquerda, rumo ao norte. Os dois cortejos tinham um grupo de cantores em primeiro plano, seguindo-se então as pessoas de destaque, avançando sobre larga pista na crista do muro, rodeando a cidade até o encontro final, perto do templo onde se reuniram para o grande culto de contrição. Eu volto a dizer a você, é uma maravilha poder ter sido orientado logo depois da conversão, no domingo, no sábado posterior, eu entrei num grupo de discipulado. E de lá para cá não faço outra coisa senão buscar a santidade. E 40 anos depois, não alcancei o amor a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o coração, não alcancei. Mas tenho a esperança que eu ainda venha alcançar antes de partir para o celeste por vir. O que importa é que você entenda que você precisa se purificar antes de purificar o povo cerimonialmente, antes de purificar os cantores. Você tem que purificar a sua vida a Deus, porque Deus não aceita de modo algum algo impuro, desleixado, com pecados. Então não aceita. Então não adianta. Por isso que em muitos lugares, igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas até grandes, você não percebe a presença de Deus, porque Deus ali não está. Deus ali não está. Deus estará se verificar que há uma busca sincera de purificação. Agora, se não houver uma busca sincera de purificação, aí Deus não fará nada. Hoje eu conversava com uma pessoa e dizia: para esse caso, no caso de uma determinada situação, existe o livre-arbítrio. Deus pode operar, os irmãos podem orar, muitas pessoas podem ajudar tecnicamente, mas o livre-arbítrio é aquilo que vai definir se a pessoa vai resistir ou não vai resistir, se ela vai se entregar a Deus ou se ela não vai se entregar a Deus. Por isso, eu oro. E peço que os irmãos orem também por todos que conhecem, por parentes ao seu redor, por amigos, pela sua igreja. Orem por isso, para que no uso do livre-arbítrio a pessoa decida, se render a Deus. Versículo 31. Então ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto muro e constituir dois grandes corais, pensou que lindo, para entoarem graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita, sobre o muro, em direção à porta do lixo. Osaías e a metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e um dos filhos do sacerdote, levando trombetas, Zacarias, filho de Jônatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel,

Isso é um absurdo, é uma falta completa de conhecimento bíblico. Não, em todos esses momentos que nós temos visto, sempre há a oferta para os responsáveis pela casa do Senhor. Então faça isso no seu, de coração e enquanto você purifica a sua vida. E também só quero dizer duas coisas. Primeiro, cada uma das portas de Jerusalém tem um significado. Há livros que falam sobre as portas de Jerusalém. Então, eu não vou trabalhar, nem a pastora, não vamos trabalhar com o significado dessas portas. Você pode achar, porque senão. Em uma devocional não é possível. E a segunda coisa que eu quero lhe dizer, como eu repito, a pastora vai entrar com o livro de Mateus. Você pode dizer, opa, que bom, né? Depois dos livros históricos e das genealogias, vamos ver o Evangelho. É mesmo, é uma maravilha. Os livros históricos são importantes para a gente conhecer o todo. Mas o Evangelho não tem igual. Só uma informação. Nem sempre a pastora ela não vai talvez ministrar todo dia, porque faz muitas coisas, né? Tem outras tarefas também. Então, quando ela está envolvida em outras tarefas, aí não vai ministrar. Enquanto isso, eu avanço também na ministração. Mas alegre-se, vem aí mais um evangelho e vem aí mais um livro histórico. Que Deus abençoe essa palavra e cale fundo no seu coração. E como nós vimos na devocional de abertura, que ao ouvir a palavra de Deus, tendo a palavra encarnada, agora glorificada, ou seja, Jesus presente com os dois discípulos que iam para Emaús, uma vez que você tem contato com a palavra, toda ela, toda a palavra, o que acontece é que os seus olhos se abrem e o seu coração se abre, desde que você deseje a purificação. Louvado seja o nome do Senhor, e devemos acabar amanhã, se nada nos impedir, e depois damos 2 dias para você descansar. Vamos encerrar dia 29, aí paramos 30 e 31 e começamos o ano já com 2 livros, para que nós, eu tenho pedido isso, que em mais 2 anos nós possamos completar todos os livros da Bíblia e teremos um devocionário no blog com toda a Bíblia lida capítulo a capítulo. Que Deus te abençoe e te guarde e te fortaleça e você deseje a purificação e alcance a purificação. Se não alcançar plena santidade, mas que alcance a santidade na medida em que o Espírito Santo for tocando o seu coração, você vai sendo transformado. E o fato de alcançar plena santidade vai depender de mim, vai depender de você. Que o Senhor nos dê plena santidade. Eu ainda almejo, mesmo não tendo chegado a ela 40 anos depois, eu quero chegar à plena santidade e me apresentar diante do Senhor em plena santidade. Deseje isso, ore por isso, e certamente Deus te abençoará. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, A unção poderosa, a consolação, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça. Amém, amém e amém.